reeducando-te mentalmente. Não dês guarida emocional às suas insinuações. Ninguém é tão ditoso quanto supões ou te fazem crer. A Terra é o planeta escola de aprendizes incompletos, inseguros. A cada um falta algo que não conseguirá conquistar. Resultado do próprio passado espiritual, o homem sente sempre a ausência do que mal baratou. A escassez de agora é consequência do desperdício de outrora. A aspiração tormentosa é prova a que todos estão submetidos, a fim de que valorizem melhor aquilo de que dispõem e aos outros falta. Lamentas não ter algo que vês noutrem? Todavia, alguém ambiciona o que possuis e não dás valor. Resigna-te, pois, e alegra-te com tudo quanto te enriquece a existência neste momento. Aprende a ser grato à vida e àqueles que te envolvem em ternura, saindo da tristeza pertinaz para o portal de luz, avançando pelo rumo novo. E é assim, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer: boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Tristeza agasalhada. Tudo aquilo que é agasalhado se sente confortado, se sente chamado a permanecer. No ninho, né? No ninho, é do jeito que eu gosto, né? Então, Joana de Ângeles nos dá um conselho assim muito direto. Não devemos agasalhar a tristeza. A tristeza nós temos que expurgá-la. Quem não passa por um momento assim? Isso é inerente a qualquer ser humano. Agora, nós temos que entender que esse estado não pode ser agasalhado. Pelo contrário, né? Tem que se jogar água, tem que se espantar. Então, que permaneça em cada um de nós esse recado da Joana de Ângeles: não se agasalha tristeza. Pois é, e eu vou cumprimentar, vou saudar o meu amigo Sérgio, mas eu já vou aproveitar e já deixar para ele uma provocação. Sérgio, parece que aqui a autora é até um pouco dura quando ela diz que a cada um falta algo que não conseguirá conquistar. Dá a impressão muitas vezes que ela está tirando a possibilidade da pessoa sonhar com aquilo. Será que é isso mesmo? Então eu aproveito, faço essa provocação, Sérgio, e o cumprimento, o saldo. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Luiz, Guilherme, que está aqui conosco no estúdio, André e todos os nossos ouvintes. Uma frase bastante emblemática. Porque se pensar claramente, pode se dizer: ah, então não adianta, né? Porque tem esperança, não, né? Vai ter esperança. E o que ela coloca na sabedoria que ela sempre tem, para me indicar a questão da expectativa, de pensamento e vontade. O quanto que nós nos imbuímos, nos ocupamos, e aquilo que nós perseguimos, aquilo que nós nos conectamos no nosso dia a dia. Ela coloca de maneira que saibamos que num planeta de provas e expiações sempre haverá algum tipo de coisa a ser buscada. Somos imperfeitos, sempre haverá algo a ser trabalhado em nós. O importante, ao invés de abraçar a tristeza, que nós possamos abraçar a nós mesmos nessa trajetória, que nós possamos abraçar a causa, que é a nossa própria evolução. Então, na outra perspectiva, a fala dela nos dá, nos coloca a expectativa da maneira correta. A gente já leu no Evangelho, a felicidade não é desse mundo, não aquela felicidade plena, mas que dá para ter momentos de felicidade, dá. Principalmente quando a gente consegue a felicidade real, que é a fé em Deus, acreditar no futuro, né? E ter a consciência tranquila do dever cumprido. Quando nós conseguimos esse estado de consciência, essa tão almejada felicidade fará com que os espinhos que ainda há no planeta fiquem menos dolorosos. Isto é, os problemas e as dificuldades diminuem porque nós é que crescemos. Colocamos muita ênfase no que não temos. Fica muito grande, né? Olhamos muito de perto as dores, né? Luiz, tem um filme que eu gosto muito, é uma animação, é um filme infantil. O nome é Divertidamente. E é muito interessante sobre o aspecto psicológico, porque ele trata das emoções. E ele tem as emoções básicas, algumas delas ali que eu me lembro, o medo, o nojo, a alegria. E todas as emoções são personificadas. É um personagem mesmo. E entre elas a tristeza. E desde o início do filme, a tristeza é aquela indesejada. Então, onde ela colocava a mão, a coisa desandava. Ela colocava o dedinho lá numa memória e a memória ficava triste. Era mais ou menos assim. Então, a pergunta que se fazia no início do filme, que inclusive a alegria, né, levantou, é: eu não sei para que ela serve. Mas se ela está aqui, ela deve ter alguma razão para existir. E essa é a provocação, né? O que eu pergunto aqui agora. De tudo o que há em nós, naturalmente, somos criaturas de Deus. Não tem nada em nós que não seja necessário de alguma forma para o nosso crescimento. De que forma a tristeza em algum momento pode beneficiar a gente, Luiz? Olha, eu diria que de muitas formas. Basta que a gente procure focar um ângulo positivo da coisa. Então, por exemplo, imagina você pensando numa mancada que você deu. Ih, foi mal, não devia ter falado aquilo. Você fica triste. Você fica triste. Mas, ao mesmo tempo, você reavalia e vê que aquilo passou. Você superou. Mas tem que haver aquele incômodo, né? Sim, sim. Aquela pontada dá, né? Você acha que, por exemplo, você pode chegar à perfeição. Mas você, por exemplo, Pedro pode chegar à perfeição. Mas ele nunca vai esquecer que ele negou Cristo 3 vezes. Pois é. Né? Aquilo é um fato. Aquilo fica marcado. Agora, ela serve e ela é saudável quando a gente utiliza isso de uma forma positiva. Então, quando nós utilizamos esses fatos como elementos de alavancagem para o crescimento, como elementos de alavancagem para mostrar para os outros que isso não acontece só com ele, então é você dar um enfoque correto e saudável àquele momento que foi triste, porque foi um momento que alguém falhou, alguém errou. Um momento de reflexão. De reflexão. Momento de tristeza, um momento que deve ser aproveitado para reflexão. É, e eu vou te citar um exemplo. Eu passei por uma mercearia e tinha lá uma carteira de identidade no caixa. Eu olhei assim e perguntei para o caixa: perderam aqui? Ele disse: perdeu. E aquela carteira estava lá. E eu segui em frente. Uma semana depois, eu voltei à mesma mercearia e a carteira estava lá. Então, aí, essa carteira, eu cheguei... O rapaz não veio buscar ainda? Aí ele disse: ainda não veio buscar. E aí, eu pedi para ele anotar o nome da pessoa. Ele anotou, eu levei para casa, procurei na internet, foi fácil. Aí, liguei para a pessoa, avisei. E me passou pela cabeça, assim, né? Puxa, você está crescendo, né? Isso aí é uma coisa positiva, é uma coisa que enaltece. Mas por outro lado, já me veio em seguida, dizendo assim, mas você pode fazer melhor. Você devia ter pego essa carteira na primeira vez que você viu. Entendeu? Isso aí te deixa triste pelo fato de que você poderia fazer melhor. Mas te deixa alegre para você observar que nós somos deuses. Né? As nossas possibilidades, Jesus disse assim, vocês podem fazer isso e muito mais. Quando nós colocamos como paradigma essas coisinhas menores, a gente não consegue raciocinar sobre o nosso potencial. Então, essa tristeza de você lembrar que poderia ser feito melhor, ela é positiva, porque ela te aumenta, ela te estende o teu paradigma e ela pode te mostrar que você realmente, né, você pode chegar à perfeição. Você vê, eu não tenho como não comentar, eu adoro esse tipo de colocação, reflexão. Sobre reflexão sobre sentimentos e emoções. A tristeza, ela tem uma característica, e o Luiz explorou muito bem essa característica, que é de trazer o indivíduo à introspecção. A Joana usou a frase de o cuidado com abraçar a tristeza. Vamos explicar o que é esse abraçar a tristeza? Porque ele tem uma função até maquiavélica, né? Uma conotação até maquiavélica. Em que sentido? Abraçar a tristeza é recebê-la e ficar agasalhada e ficar na passividade. Você pode até flertar com ela, né? Pode até flertar com ela. Ficar na passividade. Quando a gente fica na passividade, a gente se apequena diante das coisas. A gente se coloca numa posição de vítima ou a gente se coloca numa posição de juiz quando decretamos que não era justo, que não merecíamos e tudo mais. Então, a conotação de você agasalhar, abraçar e receber a tristeza como se fosse para ela ficar, faz com que a gente entre na paralisia dos sentidos. Ao passo que, se eu recebo ela como uma visitante e dialogo com ela, que é essa a proposta que a Joana colocou, eu dialogo com a tristeza. Que é a reflexão que o Luiz aqui... Isso. E eu ouço e no meu íntimo... tira daquela experiência alguma coisa. Tira aquilo e aprender a fazer a leitura de si mesmo, aprender a ler os próprios sentidos e, de vez em quando, realmente dar espaço para que essas reflexões aconteçam. Sérgio, tem um aspecto interessante que é importante a gente citar também. Ainda no filme, nós vamos perceber lá quase no finalzinho, em que se exibe, então, quais são as razões da existência daquela emoção, mostra uma cena em que a garota, ela vai muito mal, acho que num jogo de hóquei, alguma coisa assim, no esporte que ela praticava, e ela se entristece. Naquele momento em que ela fica triste, o papai e a mamãe dela sentem uma compaixão tão grande pela tristeza dela e se aproximam dela. Então, demonstrou que a tristeza também tem um papel importante, que é de gerar empatia. Então, quando a gente vê uma pessoa triste, nós sentimos um ímpeto, um impulso de perguntar como você está, o que aconteceu, o que você está sentindo, né? E isso cria laços entre as pessoas. Então, essa é uma função importante para a gente compreender também. Mas dessa função de criar laços, é isso que eu queria que você comentasse. Algumas pessoas, que nem o Luiz falou, a tristeza é bom quando ela chega, né, mas ela não pode ficar muito como tempo. Como uma visitante temporária. A tristeza tem que ser uma dor aguda e não crônica. Tem gente que transforma a tristeza numa dor crônica de forma a atrair as outras pessoas. Então, o que acontece? São aqueles sofredores crônicos, os tristes crônicos. Né, que eles nem sabem mais por que estão tristes, não é? Na verdade, existem pessoas que desenvolve aí uma característica de se rejeitar. Desenvolve eventualmente um processo de baixa autoestima e algumas coisas acontecem. Uma delas é que elas experimentam algum tipo de compaixão de outras pessoas quando elas desenvolvem esse comportamento de tristeza. Então, aquele estímulo externo que elas recebem, de certa forma... Alimenta. Aquilo é comportamento da criança. Agasalhou a tristeza. Porque ela virou o quê? Ela virou um estímulo para alguns momentos de recompensa. E aí o ser humano, experimentando aquela recompensa, de vez em quando ele vai automaticamente e sintomaticamente repetir o comportamento. Do tipo, se deu certo, se eu fiquei triste, eu atraí as pessoas. Se eu ficar mais triste, eu vou atrair mais pessoas. Exato. E o segundo aspecto desse mesmo mecanismo que faz com que as pessoas repitam esse comportamento é que muita gente, você usou a palavra crônica, muita gente tem a tristeza ou alguns outros tipos de sensações como sensações crônicas. E isso faz com que essas criaturas se reconheçam naquele sentimento. Significa o quê? O que eu estou tentando dizer aqui? Eu não sei mais viver sem a tristeza. A tristeza faz parte de mim. Ela começa a fazer parte de quem eu sou. Ela faz parte da minha individualidade. E eu abraçar por muito tempo, né? Faz parte da minha individualidade, eu não sei mais agir sem ela. E aquela característica das pessoas assim, eu já consigo lidar com as coisas ruins que eu tenho. Se eu mudar, pode aparecer uma coisa ruim, diferente, que eu não saiba lidar. Então existe aí uma certa acomodação e é esse abraçar que a Joana nos explicou. O ambiente não está muito bom, né? Não está muito confortável, mas enfim, eu já conheço, né? Vou ficar por aqui mesmo, nessa zona de tristeza em que eu me encontro. Vai que piora. O que é ruim pode sempre piorar, não é, Luiz? Bem, amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora para uma mensagem de abertura e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco do programa da noite. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, do dia 16 de janeiro. No segundo bloco, estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E estamos no capítulo 27, avançamos hoje para os itens 7 e 8, que tratam do tema eficácia da prece. O item 7. Desta máxima, abre aspas, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fecha aspas. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos de conformidade com esta máxima, abre aspas, ajuda-te que o céu te ajudará, fecha aspas. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem despender o mínimo esforço. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará. Abre aspas. Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Fecha aspas. Se lhe falta a fé, exclamará. Abre aspas. Que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda! O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Fecha aspas. Mas dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Essa é a primeira explicação. A segunda, depois, pela incerteza. Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito, abre aspas, sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo o perigo, fecha aspas, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. É, Então aí a Kardec explica de uma forma bastante clara, né, a questão racional, né, e que nós temos que participar e temos que ter a nossa parcela. Semana passada nós comentávamos aqui, ou não sei se foi no domingo, sobre aquele livro Pensamento e Vida. E alguém comentava, e eu lembrei que eu tinha esse livro e ainda estava na minha fila lá para ler. É um livro pequenininho. Então, há 3 dias atrás, eu fui lá, apanhei o livro e li. Em 2 dias, eu li o livro. E tem uma frase lá que fala sobre a oração, que eu achei muito interessante, inclusive eu sublinhei, porque são aquelas frases que eu destaco e que exploro depois em outras ocasiões, trazendo aquela frase a lume. E ele diz assim que a prece é como se você colocasse um espelho voltado para o sol, mas dirigindo o reflexo para uma furna. Então você canaliza a luz do sol para aquela caverna, aquele lugar que não está recebendo a luz do sol. Então isso, com relação às preces intercessórias, realmente é uma figura bastante interessante. Mas quando você começa a fazer com relação às preces, às suas necessidades, uma necessidade de ajuda, aí você entende esse espelho como uma coisa automática. O sol vai continuar a brilhar e esse espelho vai brilhar para o local ou para o sentido em que você precisar estar recebendo aquela luz. É o caso da intuição, é o caso desse exemplo que Kardec colocou. O importante é que a gente se convença e tenha consciência de estar em ligação com Deus e Deus vai te ajudar. Então, quando você duvida, você questiona. Por que ir nessa direção? Por que não ir na outra? E aí você coloca em dúvida aquela intuição que você recebeu e você não vai achar a água. Agora, quando você tem certeza que aquilo só pode ser Deus te ajudando, você acelera o passo. Porque você sabe que dali vem alguma coisa. E eu tive uma experiência pessoal, já relatei nesse programa. Eu viajava de Florianópolis para São Paulo, ia na Serra de Curitiba. Tinha uma curva à direita ascendente. Era uma subida, então tinha duas mãos para subir e uma mão para descer. E tinha um caminhão na primeira mão. E eu ia ultrapassar o caminhão. Mas como era uma curva e eu não via o que vinha, e eu sabia que aquela estrada é uma estrada perigosa, eu resolvi não ultrapassar o caminhão porque eu não estava vendo o que vinha. Só deu tempo de eu me enfiar atrás do caminhão, que vinham dois caminhões, um na contramão. Então, vamos supor que eu fosse daqueles caras teimosos. Não, eu estou no meu direito. Eu estou fazendo a coisa certa, não estou fazendo nada de errado. Eu vou continuar e vou na minha mão. Eu hoje não estaria fazendo esse programa. Né? Mas como você sabe que aquilo ali foi uma coisa, um toque. E realmente você não tinha certeza no que tinha pela frente, na falta da certeza é melhor você. E só deu tempo de eu me enfiar atrás do caminhão. Então é exatamente isso. A gente ter consciência de que nós temos uma mediunidade que Kardec classificou como a maior delas, que é a intuição. E quando nós recebemos uma intuição, siga. Eu queria explorar, o Luiz explorou muito bem a questão da prece, da intuição. Eu queria, em cima de uma frase. No começo ele diz assim: em geral, o homem apenas vê o presente. E eu queria explorar um pouco essa característica na questão da fé, que também foi muito explorada por Kardec nesse texto. A fé raciocinada, como o Espiritismo nos coloca, não aquela crença cega, mas a fé que dá fundamentos, para que a gente possa construir alicerces que vão auxiliar o nosso psiquismo nesses momentos onde a coisa está mais complicada. A fé raciocinada, ela expande consciência e ela vai permitir que a mente tenha munição para equilibrar o nosso emocional quando ele desgarra. Outra característica da fé é, tem uma definição muito poética, eu acho, da palavra esperança. Quando a criatura está sem fé, ela está de certa forma bloqueada no momento aparente. Ela está então, por conseguinte, presa à realidade que ela criou com o pensamento, com as sensações daquele momento. A fé e essa definição poética de esperança é acreditar num futuro possível, que é a característica de eu me colocar fora dessa situação que está me atormentando, respirar, compreender que esse é um momento passageiro e que eventualmente eu já vivi situações no passado piores ou iguais às que eu estou vivendo e estou aqui, vivo, saudável. Isso faz com que eu consiga diminuir o peso que eu estou sentindo no momento presente. Então, esse exercício de eu ir para o futuro e experimentar novas possibilidades e descobrir e sair do meio do olho do furacão, como o Luiz costuma dizer. Eu saio, quando eu faço esse exercício, eu saio do olho do furacão. E ao invés de eu drenar, de eu minar, de eu bloquear o dinamismo na frase vós sois deuses, né? De eu bloquear esse dinamismo que eu tenho dentro de mim, que é buscar a saída das situações, eu me entrego sem a fé, sem a esperança. Com fé, com esperança, eu retomo. E aí eu possibilito que a ajuda venha. Porque quando eu acredito que não é possível, eu não vou dar ouvido à minha intuição. Agora, a partir do momento que eu passo a acreditar que existe uma saída, eu estou aberto para que eu receba as orientações do alto, para que eu receba os estímulos que vão possibilitar que eu encontre alternativas para sair. Muito interessante, Sérgio, quando você fala sobre a fé raciocinada que nós, espíritas, sempre citamos. E realmente eu acho poética essa a sua visão. E gosto também muito de um texto do Evangelho também, segundo o Espiritismo, que diz que a fé é uma espécie de confiança. E a palavra confiança é interessante, né? Se a gente buscar pela origem da palavra confiar, fiar tem a ver com fiança, e fiança tem a ver com fé, né? Atesto e dou fé, né? Eu fio, quando você arruma um fiador, é alguém que vai, né, assumir aquela responsabilidade, ele é seu fiador. Então, ele confia em você, que você vai honrar. Então, a confiança é exatamente isso. Você acredita que vai ser feito, porque você tem total convicção disso. Que bonito, tão poético. Né? É poético, porque isso te dá uma visão de futuro. Você entrevê o futuro. É, abre-se uma pequena cortina, né, e você consegue entrever que tudo vai dar certo. É como quando você sai para uma viagem e você já se imagina chegando lá. Você vai para a praia, por exemplo. Então você está carregando as suas malas no carro e você já está se imaginando lá com os pés na água, chegando na casa que você já conhece, enfim, você já se projeta para aquele lugar. Isso é uma confiança tamanha que você não fica pensando no caminho como vai ser. É claro que aqueles mais negativos fazem isso, né? Mas não, a gente pensa já no resultado do que vai dar e a gente se transporta para isso, que é o que você disse agora, né? Essa possibilidade fica presente, concreta, e você se transporta até lá. Com isso você já vive aquela realidade. E reenergiza. Reenergiza, você consegue seguir adiante. Mas eu quero levantar uma outra questão aqui. Ele diz assim, né? Por que um espírito não se manifesta dessa forma? Como, por exemplo, o Luiz deu o exemplo lá do caso dele, que ultrapassar um caminhão recebe a intuição, não vai que é fria. Põe o pé no freio, volta e espera, e aí vem um caminhão. Por que que um espírito não se manifesta do lado dele, não se materializa? Não, tudo bem que se materializasse ali assustava, era perigoso era sair pior, da pista. Até a Terra se refazer, o caminhão passava por cima. Pois é, não ia dar tempo. Então, talvez o método foi o melhor mesmo. Mas o que Kardec quer dizer, assim, algumas pessoas vão dizer, por que que isso não é mais claro da parte da providência? Se Deus quer que se acredite nele, você se manifesta de uma vez, já se materializa, mostra, para não ficar esse monte de discussão. Então, por que então, as coisas são como são e não como poderiam ser? Você conhece a parábola das 10 virgens? Sim. Isso. Você sabe que aquela parábola, 5 delas tinham um azeite sobressalente, o noivo atrasou e elas então puderam se encontrar com o noivo. As 5, que eram chamadas as nécias, ficaram sem azeite. No escuro. No escuro, né? E aí... vários autores comentam sobre isso e a Terezinha de Oliveira ela faz um comentário muito maduro. Eu diria que é uma das pessoas que melhor comentou essa parábola de todas as que eu analisei. Ela comenta explicando por que 10. Né? Então ela comenta, e é uma coisa razoável, né? Por isso que é a fé raciocinada. Que talvez Deus, Jesus, tenha se utilizado de um percentual da humanidade que acredita em Deus. E dentro desse percentual que ela classifica como Jesus tivesse imaginado 10% da humanidade, 5% acredita em Deus, mas não desenvolveu a fé raciocinada. O que é essa fé raciocinada? Você, quando ouve a instrução do Espírito Verdade, ele te diz, amai-vos e instruí-vos. Então você vai à busca de informação. Se Jesus prometeu que mandaria o Consolador, e veio em 1857 o Espírito Verdade, que se diz o Consolador, por que não examiná-lo? Não vou acreditar que seja o Consolador, pura e simplesmente por ser. Jesus disse que o Consolador esclareceria e consolaria e nos daria esperança. Então eu tenho que ver se esse Consolador tem esses ingredientes que Jesus prometeu que ele traria. Então quando você adentra a doutrina espírita, você cada vez mais acredita que esse é o Consolador prometido por Jesus, porque ele preenche todos esses requisitos. Então, quando você estuda, você se instrui através da informação que esse Consolador te traz, por exemplo, se você perde um filho em tenra idade, você não fica totalmente desesperado, mas você sabe que pode existir razões para aquilo. Então você começa a analisar as possibilidades que teriam sido necessárias para que aquele espírito retornasse mais cedo. As possibilidades para que você e a sua esposa tivessem passado por aquela prova. Então você não vai deixar de sentir aquela dor. Mas a tua compreensão vai ser mais ou menos como a das virgens prudentes. Você tem o azeite sobressalente. E o azeite sobressalente é exatamente isso. É a explicação, a instrução, que para tudo você normalmente tem uma possível explicação para aquilo que aparentemente é uma desgraça. Então, quando você estuda a doutrina espírita, você chega à conclusão exatamente dessa. Nascimento e morte são exatamente a mesma coisa. Não tem nada de diferente. E com isso você encara as coisas de uma forma totalmente diferente. Aliás, dizem que o nascimento é muito mais complicado do que a morte. Né? Existe muito mais perturbação antes de nascer do que ao desencarnar. Existe muito mais incerteza na vida do que na morte. É, porque você está saindo de um lugar que está sob controle, está lá no plano espiritual. Isso. Você está lá, está tudo sob controle, você tem conhecimento sobre o que você fez, as suas necessidades, e você vai mergulhar, de repente, numa vida cheia de desafios, de provas, complicada. E eu ouso dizer, Wilson, que se as igrejas tivessem acatado o Consolador, abraçado o Consolador e divulgado esse Consolador, hoje, quando nós fôssemos a um enterro, primeiro se examinaria como aquele cara viveu. E se o cara realmente viveu produzindo, né? Nós faríamos uma festa, um foguetório. Fique tranquilo que ele está bem. Né? A garantia está lá. Como nós encararíamos um enterro seria completamente diferente. Pois é. Eu queria pegar um gancho. O Luiz explorou bem esse aspecto do Consolador, mas a pergunta também pode ser respondida de uma forma um pouco prática, no seguinte sentido. Se fosse tão gritante, tão... dessa forma, assim, explícito? Bizarro, talvez. Bizarro. Como um espírito aparecer, né, e resolver as coisas. Vamos pegar aquela questão do quando vem pronto, não vai criar no indivíduo aquela independência. Pelo contrário, vai criar uma dependência. Eu vou ficar sempre esperando que alguém venha resolver os meus problemas. De forma que quando eu não enfrento uma dificuldade para atingir um determinado objetivo, eu não vou criar elementos em mim mesmo para poder sair de uma situação futura, para poder desenvolver em mim características internas, psíquicas e espirituais, desenvolver a minha moral, desenvolver os aspectos todos que a gente já conhece, para futuras situações. Então, ao vivenciar a situação de uma forma um pouco mais difícil, primeiro, o mérito de conseguir acreditar em alguma coisa que não se vê. E o segundo aspecto de... Que Jesus deixou bem claro a importância. A importância disso. E o segundo aspecto de, ao enfrentar uma situação exterior, também criar toda a estrutura interna que possibilitará que você seja... mais invulnerável a situações futuras, cada vez mais. Esse é o processo de evolução. Ajuda-te, que os céus te ajudarão. E eu acrescentaria ainda aqui, Deus não tem pressa. Exato. Né? Então, ele não precisa se fazer visível para que nós acreditemos nele, né? Aliás, acreditar nele ou não é um problema totalmente nosso, né? Ele não depende disso. Muitas vezes a gente vai conversar com Deus como se fizesse diferença para ele. Uma barganha, né? Senhor, me faça tal coisa que eu serei, eu acredito, eu o louvarei. Vou acreditar em você. Não louva, tô tranquilo, né? Mais ou menos assim. Ele sem a gente. O problema é nosso, né? Ele sem a gente continua sendo Deus. É a gente que sem Deus vai viver uma vida difícil. Como assim? O tempo não é um problema para Deus e ele sabe que nós também somos imortais. Se não for dessa vez, vai ser na próxima. A gente vai sofrer mais um pouquinho, vai sentir dor, né? Vai se debater aqui, recalcitrar contra o aguilhão. Né? Mas que um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se dobrar diante dele. Então, não tem pressa nenhuma, não precisa se manifestar desse jeito. E tem uma outra coisa, que é aquele ensinamento também de que a sua mão direita não veja o que a esquerda fez, né? É muito interessante isso na ação dos espíritos. Os espíritos não precisam dizer nome, quem ele é. Como que é o nome do seu guia espiritual, Luiz? Ele já se apresentou dizendo quem é, ele assina embaixo. Não precisa disso. Eles fazem ocultos, anônimos, não precisa de nome. É a gente que se preocupa muito com isso, né, que é identificar o espírito, é desnecessário. O reconhecimento não faz parte desse processo para eles. Na verdade, o objetivo é atingir aquilo que é planejado. Bem-aventurados que não viram e creram, é verdade. A União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabora, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou sua empresa no site da União Rádio Web, no site da USE, União das Sociedades Espíritas, porque a União Rádio Web é uma atividade vinculada à USE, ou mesmo no aplicativo, pode ter um banner lá da sua empresa, quer seja uma empresa pequena, você é um empreendedor individual, ou mesmo um grande empresário. Ou, se você preferir, você também pode depositar qualquer valor. Não tem valor mínimo, tá? Pode ser 10 reais, 20, 50, 100, 500, aquilo que realmente tiver ao seu alcance. E eu vou falar o número da conta poupança para você anotar. É 71-850-4/500. Vou repetir, conta poupança 71-850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar no depósito, né? Coloque lá União Rádio Web. E depois, para você acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho musical. Nós selecionamos hoje a música Tristeza, interpretada aqui por Diogo Nogueira, e retornamos em breve para o terceiro bloco do programa da noite. Amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita, da noite do dia 16 de janeiro, dessa quarta-feira quente. No início do programa, nós apresentamos o dia 21 de janeiro como Dia Internacional da Religião e também o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Por conta disso, nós selecionamos para o terceiro bloco um texto do Espírito André Luiz, que foi extraído da obra Opinião Espírita, psicografada por Chico Xavier. O nome do texto é Práticas Estranhas. Muitos companheiros, sob a alegação de que todas as religiões são boas e respeitáveis, julgam que as tarefas espíritas nada perdem por aceitar a enxertia de práticas estranhas à simplicidade que lhes vige na base, lisonjeando indebitamente situações e personalidades humanas supostas capazes de beneficiar as construções doutrinárias do Espiritismo. No entanto, examinemos sem parcialidade a expressão contraditória de semelhante atitude, analisando-a na lógica da vida. Criaturas de todas as plagas do universo são filhas do Criador e chegarão um dia à perfeição integral. Mas, no passo evolutivo em que nos achamos, não nos é lícito estar com todas, conquanto respeitemos a todas. De vez que inúmeras se encontram em experiência diametralmente opostas aos objetivos que nos propomos alcançar. Não existem caminhos que não sejam viáveis, e todos podem conduzir a determinado ponto do mundo. Contudo, somente os viajores irresponsáveis escolherão perlustrar atalhos perigosos e desfiladeiros obscuros, espinheiros e charcos, no dédalo de aventuras marginais ao longo da estrada justa. Indiscriminadamente, os produtos expostos num mercado são úteis. Mas sob a desculpa do acatamento que se deve a todos, não nos cabe comer de tudo, sem a mínima noção de higiene e sem qualquer consideração para com a própria saúde. Águas de qualquer procedência liquidam a sede, no entanto, com a desculpa de que todas são valiosas, não é aconselhável se beba qualquer uma, sem qualquer preocupação de limpeza, a menos que a pessoa esteja nas vascas da sofreguidão, ameaçada de morte pelo deserto. Sabemos que a legislação humana, obtida à custa de sofrimento, estabelece a segregação dos irmãos delinquentes para o trabalho reeducativo. Sustenta a polícia rodoviária para garantir a ordem da passagem correta. Mantém fiscalização adequada para o devido asseio nos recursos destinados à alimentação pública. E cria agentes de filtragem para que as fontes não se façam veículos de endemias e outras calamidades que arrasariam populações indefesas? Reflitamos nisso e compreenderemos que assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias, para que as suas atividades atinjam a meta da libertação espiritual da humanidade, não é fanatismo e nem rigorismo de espécie alguma. Porquanto, agir de outro modo seria o mesmo que devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras, após séculos de esforço e sacrifício para obtê-lo. Como se também, a pretexto de fraternidade, fôssemos obrigados a desertar do lar para residir nas penitenciárias, a deixar o caminho certo para seguir pelo cipoal, a largar o prato saudável para ingerir a refeição deteriorada e desprezar a água potável por líquidos de salubridade suspeita. Em doutrina espírita, pois, seja compreensível afirmar que é certo respeitar tudo e beneficiar sem complicar a cada um de nossos irmãos, onde quer que se encontrem. Mas não podemos aceitar tudo e nem abraçar tudo, a fim de podermos estar certos. André Luiz. Mensagem linda, né? E inclusive o André Luiz faz algumas colocações aí que o próprio médium que o serviu, né, em várias ocasiões, ele sempre muito gentil, sempre muito... Ele foi muito condescendente com essas coisas, né? Então, o André Luiz, ele coloca as coisas assim de uma forma bem clara. Bem clara. Né? Devemos respeitar sempre tudo, né? Exatamente. Mas não trazer para nós, não abraçar, ele diz. Exatamente. Quando você mistura, você contamina. Né? Porque a doutrina espírita, às vezes a gente esquece isso. Mas ela se propõe a ser o cristianismo redivivo. Então ele está, de uma forma muito clara, dizendo o seguinte: tira as impurezas que o cristianismo incrementou para torná-lo como na origem. O cristianismo era simples, né? É simples, totalmente simples. Quando você lê Paulo Estevão, quando você lê as obras que nos remetem para o início, você vê o próprio Evangelho de Jesus, é totalmente simples. Por isso que eu te digo, a sabedoria é você chegar à forma mais simples, e Jesus nos mostrou isso. Não é complicar, é simplificar. Você para ser sábio, você precisa saber simplificar. Né? E o conceito dos homens é que a sabedoria é quanto mais complexo você tentar ser. Palavras complexas, exatamente. Ideias complexas. Quanto menos as pessoas te entender, mais alto escalão você está. Aí Jesus ia contar a história da sementinha, da ovelha, né? do filho pródigo. Então, todas as histórias muito simples. Totalmente simples. Né? Ele usava muita água, usava muitos elementos da natureza. Então, por isso que ele é compreendido há 2000 anos. E com relação a isso, e é uma coisa muito séria, e as pessoas então usam isso como assim, uma forma deturpada, que eles assim, aquela pureza doutrinária, né? Assim como criticando, como se fosse algo ruim. É como se fosse algo ruim. Né? Então é o liberalismo, e isso você observa, é muito marcante naqueles que não conhecem a obra de Kardec. Eu queria também explorar três aspectos aí. Quando nós falamos da diversidade religiosa, onde reside a intolerância? Reside muito no cada um defender que a sua é a correta, mas principalmente porque as pessoas focam naquilo que é controverso. Que é diferente, né? Que é diferente. E a diferença, ela tem um papel interessante, que é despertar a curiosidade e trazer um questionamento em nós se aquelas crenças que nós temos até então realmente estão à prova, né? Passando pelo crivo da razão e tudo mais, estão à prova de bala. Mas é quando surge a violência que surge essa incerteza, né? A incerteza. Quando a pessoa vê a diferença e não está certo do que ela acredita, aí a violência surge. Porque aí eu perco a argumentação e parto para a briga, para a agressão. Porque a violência é exatamente isso. É o argumento daquele que não consegue se defender de outra forma. E quando você olha para a diferença com esse olhar de curiosidade, simplesmente para se permitir, até num misto de humildade também, até permitir ou se permitir questionar as próprias crenças. E de repente você consolida a tua visão acerca da tua própria crença. E em alguns aspectos pode criar, e eu coloquei entre aspas aqui, uma desilusão que é importante para o ser humano durante a vivência terrena. Porque se ele não se desilude de determinados aspectos aqui, ele vai se desiludir na erraticidade. Então, quanto antes a gente consolida as nossas posições, as nossas convicções, mais a gente vai se colocando acerca do que é certo para nós. E em outros aspectos eu vou conseguindo desafiar crenças que, de repente, pode ser que elas estejam equivocadas dentro de mim. E um outro aspecto, para eu fechar o meu comentário, é o cuidado que a gente tem que ter em não destruir as crenças alheias. Porque, às vezes, a criatura leva milhares de anos para chegar naquele, ponto. E a crença do indivíduo, ou as crenças do indivíduo, são pilares de estrutura da própria individualidade dele. Se eu destruo isso sem alimentar a abertura de consciência... É a única coisa que ele tem, né, naquele momento. E eu até uso o exemplo seguinte. Você está embaixo de uma casa e você tem lá uma coluna que está prestes a desabar. Como que a gente conserta isso? Normalmente o que se faz é vai lá e coloca uma outra coluna boa do lado. Se vir com a picareta lá para... Isso. Com a marreta para remover a gente aquela vê coluna. Na videocassetada, às vezes o cara derrubando faz a coluna isso. Com ele embaixo ou em cima, né? Tanto faz. Mas a gente coloca uma nova coluna de sustentação e a partir daí a gente vai quebrando a outra que pode ser removida. Então, quando lidamos com crenças alheias, temos que ter esse cuidado de respeitar, de dar nova munição, de dar a nossa interpretação, mas sem querer forçar as pessoas para que elas aceitem aquilo, a nossa verdade como a verdade delas. É, mas aí, aproveitando o teu gancho aí, é onde nós temos que tomar cuidado, que isso acontece muito, né? As pessoas vêm e elas chegam ao espiritismo através de outras crenças. Isso, né? E aí elas começam a querer introduzir aquilo no espiritismo. Pois é. E os dirigentes, para não perder cliente, né? Acaba aceitando. Entra assim, ó, por exemplo, ó, o passe é bom, não é? O passe é bom. Só que fulano gosta lá também de pirâmide, porque ele estudou pirâmide, e pirâmide tem energia. Mas se o passe é bom, e pirâmide também é bom, que eu conheço. Se eu colocar uma pirâmide no cantinho lá... Tem uma opção de gente que gosta. E vai dar uma melhorada, hein? Vai ser melhor então ainda, né? Aí vem o outro lá, vê uma pirâmide e vê o passe. Fala, nossa, ele colocou a pirâmide lá. E eu estou estudando cromoterapia. Quer dizer, se pode a pirâmide, eu posso colocar uma luzinha vermelha ali também e uma azul para fazer a cromoterapia. E aí vai cada um colocando a sua. Aí vem o outro e fala, ah, mas tá faltando aí os cristais, né? Aí você vai lá e coloca lá uma bancadinha com os cristais também. Quando você vê, o que, que é aquilo? E o que aconteceu com o cristianismo lá por volta do ano 300? Quando os imperadores começaram a se tornar cristãos, eles chegaram para os cristãos, que eram figuras humildes, sem visão endêmica. Sem organização. Né? Sem organização. Eles chegaram e disseram assim, não, mas tem jeito mais fácil de fazer prosélitos. Né? Vamos baixar um decreto. Exatamente. Né? Então, aí, todo o povo é obrigado a ser cristão. E essa mistura, você descreveu o politeísmo. É. Milhares de anos para a gente é o que parar o que ele diz aqui, né? Milhares de anos. O André? Ele fala, o tempo que demora para a gente receber isso, e aí a gente fala, devolver o mapa luminoso ao labirinto das sombras. Exato. Devolver né, o consolador prometido que chega, segundo o Luiz nos explicou, em 1857, pegar isso e jogar de volta para as sombras. É esse aspecto que eu estou que eu dizendo, assim, para mim, de certa forma, sendo até um pouco radical aqui na fala, é uma afronta a Deus, porque você fica 4, 6 mil anos desenvolvendo uma nova característica, e de repente você quer viver como há 6 mil anos atrás. Você vê copiar o que está sendo feito lá, o hinduísmo, lá o Bhagavad Gita. Não, peraí, já tem... Você veja o trabalho que deu para Moisés instituir o Deus único. E aí a igreja introduz Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é, volta para os três novamente. É isso aí. E eu, coincidência, eu lembrei que eu tinha aqui nas minhas anotações um rascunho De um outro texto que eu encontrei e eu imprimi, que é do livro Lázaro Redivivo, que é uma mensagem do Irmão X, que eu acho que é pertinente, que vai caber nesse contexto nosso aqui. Eu vou ler, é um parágrafo só. Então diz o seguinte: diga aos nossos companheiros do Espiritismo Cristão no Brasil que eles receberam de Jesus um sagrado depósito, qual o de associar o Evangelho da Redenção às conquistas científicas, filosóficas e religiosas da humanidade. insista para que aproveitem a gloriosa oportunidade em obras de amor. Que eles nos ajudem no benemérito serviço da educação e libertação daqueles a quem tanto devemos. Mas ouça, avise-os para não se aproximarem de nossos benfeitores humildes como catedráticos orgulhosos e envaidecidos, e sim como irmãos verdadeiramente interessados no bem. E, sobretudo, diga-lhes que também nós estamos empenhados na mesma luta pela iluminação espiritual, mas que, ao ensinarmos a Pai Mateus e Mãe Ambrósia as lições acerca das leis de Kepler, dos movimentos de Brown e das ondas de Marconi, aprendemos com eles, por nossa vez, as lições de humildade, devotamento e renúncia, nas quais já se diplomaram desde muito, negando a si mesmos, tomando a sua cruz e seguindo a nosso Senhor Jesus o Cristo. Bonita mensagem. Bonita. E é isso mesmo. Eu tive uma experiência numa reunião mediúnica. Eu acho até que o Serginho participava dessa reunião. Tinha um dos participantes, ele vinha de Umbanda. Ele, em algum Sim. momento, ele foi oriundo de Umbanda. E num determinado ponto, se manifesta um preto velho. E aí, nessa manifestação do preto velho, eu o recebi com muito carinho, né? Mas eu conversei com esse preto velho de que, às vezes, eles, nessa condição, ficavam muito preocupados em proteger aqueles que eles amavam. E, às vezes, eles tinham também que pensar que eles também tinham que evoluir, que crescer, né? E eles também necessitavam desse amparo e dessa evolução. E aquele espírito não se manifestou mais, parou de se manifestar. Passou mais ou menos 6, 8 meses, aquele espírito se manifesta e diz assim: eu só vim para dar um recado. Eu já estou programando a minha reencarnação. Ele aceitou a sua Exatamente, a sua... entendeu? Quer dizer, e existem casas espíritas que adotam aquela postura: na nossa casa, preto velho, índio, não se manifesta. Esse é o extremo. É isso aí, é o radicalismo. É o radicalismo. Entendeu? Quer dizer, então você não pode, em hipótese nenhuma, numa casa cristã, impedir alguém de se manifestar. De forma alguma, nem que seja encarnado ou desencarnado. Exatamente. Agora, pode se manifestar. Agora, você é que conduz a coisa dentro daquilo que você já sabe: o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que é doutrinário, o que não é. Amorosamente, você não acata o dele. Exatamente. Por exemplo, a pessoa que segue, né, aqui a gente viu, né, o que ele está dizendo, que muitas vezes esses espíritos ou essas pessoas são diplomadas na humildade, no amor, e outros nas ciências. Existem, são as duas asas que levam à evolução. Mas não significa que uma pessoa que veio da Umbanda, por exemplo, vai encontrar no Espiritismo um ambiente em que ela possa desenhar sinais no chão, porque o espírita não acredita nisso. É, quer dizer, o que a gente tem que cuidar é isso, para que dentro da casa espírita, né, prevaleça a simplicidade preconizada pelo... E o Espiritismo tem um corpo de doutrina muito bem definido, né? E isso dessa mensagem aí me lembrou quando você entra naqueles meios acadêmicos, quando você entra nesses meios científicos. Geraldo relata muito nos congressos que eles participam, tal, né? Aqueles caras que mais conhecem, é um poço de vaidade, né? São inacessíveis. Inacessíveis, né? Exatamente. E você olha assim, você diz assim: uma ocasião eu li um livro, se não me falha a memória, era do Emílio Miranda. E ele mencionando que na FEB eles faziam reunião, né, da diretoria da FEB, uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, as manifestações eram Dom Pedro. Né? Quando eu li aquilo e vi os bispos, eu disse: meu Deus, né? Era a nata do espiritismo, a diretoria ali, dos espíritos também estava tudo ali. Entende? Bezerra, André Luiz, Emmanuel, você... Entendeu? Completamente obsedada. Sim. É. Então você observa o desconhecimento doutrinário. Quer dizer, você, pelo que eles descreviam, eu dizia assim, meu Deus, parece que ninguém conhecia a doutrina. Quer dizer, qualquer espírito, se escreve qualquer coisa, assina Pedro de Alcântara embaixo, está resolvido. Marechal Deodoro para cima. Já está resolvido. É isso daí, a gente tem que aprender que somos espíritas. Né? Enquanto espíritas, nós cuidamos e estudamos o espiritismo tal qual ele nos foi apresentado. Por isso que não é um puritanismo. E o que o Luiz falou, né, eu até sublimei aqui, olha lá, não é fanatismo e nem rigorismo de espécie alguma. Né? Mas é muito comum as pessoas me procurarem antes de uma atividade e perguntar sobre um livro ou outro livro. E nós, quando temos a oportunidade, quando já conhecemos o livro, a gente diz, fala, olha, esse daí... Não é necessário, você não precisa ler, você pode ler ou tem outras opções. Né? Luiz, quantas obras tem do Chico Xavier, né? Para a pessoa poder estudar? Você quer uma obra, você quer outro autor para obras profundas de psicologia? Você tem a Joana de Ângelis, o Divaldo. Tem livro para muito mais de uma encarnação para a gente estudar. Né? Não precisamos cair, por exemplo. E uma coisa muito interessante, Wilson, eu acho que a gente tem que sempre enfatizar isso. Autores que por serem antigos não são reeditados porque comercialmente não vão fazer sucesso. É. Entendeu? Quer dizer, então, por exemplo, um Jorge Andréa. Raros livros dele serão reeditados. Me porque ajudou muito na fundamentação. É isso aí. Entende? Quer dizer, você pega a base. Entende? Então, nós precisamos enfatizar aquele elemento que já adentrou a doutrina, vai na biblioteca do centro. Não vai nas livrarias e nas editoras. Vai na biblioteca do centro. Porque a biblioteca do centro tem lá todos os autores clássicos, né? E são desconhecidos. Isso é que é a maior judiação. Né? São completamente desconhecidos. Pois é. Estamos chegando no final do programa e nós sempre trazemos uma poesia. Hoje eu selecionei aqui de Alta de Souza, do Espírito Alta de Souza, o soneto extraído da obra Marcas do Caminho. Obra psicografada por Chico Xavier. O nome da poesia é Mais Além. A sombra em torno da estrada não te importe. Segue varando injúrias e ameaças, e estende os dons do amor no bem que faças, sem que o frio a vencer te desconforte. Sê, ante do mundo, o amparo humilde e forte. Levanta corações na luz que abraças, distribuindo graças sobre graças, na fé que te varre a dor, a treva e a morte. Por mais pedras à frente, ajuda e avança. Por facho de bondade e de esperança, que o dever de servir jamais te doa. Alguém te apoiará, dia por dia, a envolver-te de paz e de alegria. Esse alguém é Jesus, que te abençoa. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte ou mesmo se deseja ouvir esse programa novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã. E às 20 horas, e às 4 da manhã e às 20, terça, quinta e sábado, 4 da manhã de madrugada e 20 horas. E aos domingos, também às 4 da manhã, para quem acorda com o galo bem cedo, e às 12 horas. E temos também no domingo o programa Visão Espírita, edição de Santa Bárbara do Oeste, que é mantido lá pela USE de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço a todos de Santa Bárbara, que há mais de 20 anos, né, há mais de 19 anos, vem mantendo esse programa no ar. Então, domingo às 9h30 da manhã, programa Visão Espírita ao vivo com Luiz Pessoa Guimarães, que está aqui conosco também, Alain Diniz Souza e Geraldo de Tarso. O programa Visão Espírita, como eu disse, há mais de 20 anos vem trazendo a mensagem de amor e de consolação aos ouvintes. Participam Alex Bonafini, Alain, que nós já falamos, o Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, que está conosco aqui, o operador de som, o nosso amigo André Sanson, e esse que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para todo mundo que acompanhou ao vivo o programa Visão Espírita dessa noite, do dia 16 de janeiro. Então nós temos aqui ouvintes por cidade, um abraço aqui para quem está em Piracicaba, em Salto de Pirapora, em Rio das Pedras, em Tietê, Ibiúna, Curitiba, São Paulo, capital, Santa Bárbara do Oeste, Itapira e Campinas. Um grande abraço a todos vocês. Eu vou ficando por aí, por aqui, desejando a todos uma ótima semana, repleta de oportunidades, repleta de luz, repleta de paz e de coragem, para que possamos receber as lições que a vida nos traz e que possamos, sobretudo, nos transformar dia após dia, a fim de que façamos brilhar a nossa luz, para que essa luz ilumine o nosso caminho, como também o caminho daquele que segue ao nosso lado. Eu passo aqui as últimas palavras para as considerações finais ao nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães e depois peço para o Sérgio para também fazer suas considerações e encerrar com uma prece. Nós agradecemos primeiramente a Deus pela possibilidade de estarmos aqui. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco nessa hora e meia de programa. E recomendando, busquem sempre o conhecimento da doutrina dos Espíritos através dos livros. Um autor que a gente sempre recomenda, você pegando qualquer livro desse autor, é Léon Denis. Tem várias obras muito interessantes desse autor. Gabriel Delany, o Jorge Andréa, Ernesto Bozano. São livros clássicos da doutrina e que, a partir do momento que você começa a lê-los, você realmente é muito difícil de parar. Porque é uma coisa que contamina, né? É uma obra complementando a outra e de uma beleza, de uma riqueza imensa. Eu, há pouco tempo, eu recebi lá da editora M um livro muito interessante sobre as virtudes, né, do ser humano. E era um livro assim, que inicialmente despretensioso, mas muito, muito oportuno e que explorava exatamente aquilo que Jesus colocou: cultivai o tesouro que a traça não rói. E normalmente, quando a gente fala desse assunto, aparece sempre assim: você consegue lembrar de 4, 5, 6 virtudes, e, né? Ele fala de 40. Então são obras muito interessantes e eu não vou dizer o nome do livro aqui. Eu vou só dizer que o Wilson depois ele vai fazer uma propaganda no nosso site. Facebook, né? Também. No Facebook também. Eu vou mandar inclusive a capa do livro para que o Wilson possa propagar. Porque o grande ponto é exatamente esse. As obras que são ricas hoje, nós temos que evidenciar. Porque é uma agulha em palheiro, né? Porque as editoras normalmente elas estão em busca do lado comercial da coisa. E a doutrina, ela infelizmente vai ficando de lado, né? Porque as obras que enriquecem a doutrina e têm muita informação, elas infelizmente estão ficando esquecidas. Um grande abraço a todos e que Jesus nos ampare a todos. Antes da prece do Sérgio aqui, deixa eu só mandar, voltei novamente, né? Rosimeire Bortoleto, um grande abraço para você, nos acompanhou, comentou aqui no post do Facebook. Karina Fatinello, Juliana Bassi também, a Ivanise Francisco Chaves, Márcia Aguiar, que sempre nos acompanha, Silmara, Adriane Storer, Pavilhão. Então, nosso abraço a todos vocês que nos acompanharam nessa noite de reflexões e de estudo. E passo então para o Sérgio para a prece de encerramento. Eu vou aproveitar e agradecer também a minha mãe, a dona Antônia, que ela não comentou no Facebook, mas ela avisou que ela estava ouvindo a gente. E o programa eu gostei muito dessa noite, foi bastante leve. Eu acho que os ouvintes puderam aí pegar belos comentários, um belo programa numa característica muito, muito gostosa. E nós vamos aproveitando, e cada um, se quiser, faça o seu momento de introspecção, aquele momento em que nós levantamos o nosso olhar e o nosso coração para Deus, mentalizando a figura de Jesus, colocando Jesus acima de todas as coisas, e todos os nossos mentores espirituais, aqueles que lutam incessantemente para que possamos progredir a cada momento, aprendendo com os erros e buscando a cada dia ser melhor do que foi no dia anterior. Que possamos realmente nos imbuir do desejo honesto de evoluir sem pressa, sem a necessidade de fazer coisas que a nossa consciência possa nos prejudicar, que possamos a cada dia ser cada vez mais leves, aceitando a nós mesmos por aquilo que já conseguimos ser e nos prejudicando, e deixando de nos prejudicar, buscando aquilo ou se lamentando com aquilo que ainda não somos, que aprendamos a aceitar a nós mesmos da maneira que já conseguimos ser. Agradecendo então a Deus por todas as possibilidades, por todos os auxílios, por todo o amparo. E de nossa vez, continuamos buscando ser merecedores de todo esse amparo. Que assim seja. Uma boa semana. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.